299, decolagem autorizado no 0, vento 140 graus no 09. Já decolagem do 429. Lotan 3663, táxi 184, galeão 3:50. Tan 3663, livre táxi à direita, ponte para Dona Zero Torre, 118, decimal 612, que liga 1016. Decolado 13, controle 119, decimal 8. 98, obrigado. Controle, é o Papa Romeo, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, Salvador. Positivo, está no regresso de Praia do Forte, senhor. Está agora próximo a Interlagos. Positivo, ingresso via corredores, o ajuste no 0 no meio, Mike Papa Lima. Forma helicóptero da polícia, mantém no litoral, próximo ao buraquinho, em patrulhamento. Positivo, senhor. 6225, um pequeno desvio à direita aqui, já vai abrir uma bomba. Livre. Controle, o azul 4299 na sua escuta, passou 2000, e solicito pro Adidael, se possível, 4299. A perna do ventão no zero, pode ser? Foi completamente sobremodulado. O azul 4299, e compreendi que está autorizado pro de Leda. Está autorizado pro de Leda da presente, o 4299 subindo ao 360. Pro de Leda, o azul 4299, 360 subindo, obrigado. A aeronave que modulou, sobremodulou, poderia confirmar? Positivo, senhor, é o Mike Papalima, está visual com o guardião. Se autorizado, vai até buraquinho, via litoral, ingressa a perna do ventão no zero. Ok, mantendo a linha do litoral, chame torre agora. 18,5, Mike Papa Lima chamando a torre. 18,5, grato. Torre Salvador, é o Papa Lima, Mike Papa Lima. A Lima, prossiga. Positivo, passou... Interlagos, está com problema de buraquinho, intenção a pouso na deia, ok? O Guardião 05 está visual com 44. Afirma, está visual. Está 3663, ponto de espera pronto. 3663, a linha decola no 0, vento 130 graus, 129. Autorizado a carga coladão no 0, está 3663. 3363, confia o transponder que acionou. Nossa, ela está com 5020. 020, sente. Seu Mike Papalima, senhora? Copiei, Mike Papalima. Sente, prossiga para o setor norte do campo, aguardando para. Direto para o Fátio 4. Positivo. A informação do 3663, tem o tráfego setor norte, 500 pés, quanto é com a sua decolagem. Salvador, bom dia novamente, Webjet agora é 5811, quando possível, cópia Guarulhos. Objeto 5811, Guarulhos, 360 nível, está autorizado. Viamper, Whisky 50, da cola pista no 0, curva direita, série da Euleda, após Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5052. Repete o nível, por favor. 360, né? 5899. 5899, 360, Salvador. É a Dael Beda, BDF depois. 1298-5052. Mano, a rota Peruísque 50, reporta inspecionar o 589. Ah, Peruísque 50, confere, obrigado. Colosso 8, controle 199, Piscão 8. 19, bom dia. Mike Papalimo, vento 120 graus, 12, Rota, reporte saldo da Bata, controlado. Positivo, chamar o saldo da DEI, controlado, Mike Papalimo. Tá no setor norte aqui do Salvador. Oi, gente, saldo da DEI, Mike Papalimo. Eu tô 3859, conta autorização Curitiba 340, informação Kilo. Chamo solo, eu no 21 decimal 9, pode ser. Comandou bom dia, tá 3859, autorização 340, informação Kilo. 3859, 340 Curitiba, via Peruísque 58, tá colapso no zero, curva direita, saída da Euleda, após Leda, Sagaz. Controle 119, decimal 8, acena 5035. Via 340 aprovado, Curitiba, decola da 110, curva direita, da Euleda, Sagaz, 198, 5035, transforme, 3859, na Peruísque 58. Cotejamento correto é a porta posta, 3859. Obrigado, maravilha. 3304, solo. 685. 2685, eu tenho um bom dia, senhor. Obrigado. Que isso, vocês estão de base, 3304. Firma, aí tá como um stand-by, pessoal? Ok, ciente. Tá no retorno? É, pra retorno, guardião. Torre agora, 18,6, guardião. 18,6 grado. Paulo, os 2-1, no frequência livre, mais que faremos. Azul 4299, Recife 1251. Confirma, 251, 4299. Confirmo, 251. 251, boa. Boa. Salvador, Guardião 05, contra a vez norte, intenção de retorno, Salvador para pouso no passo breve. Guardião 05, vento 120 graus, 119, retorno visual, reporte solo controlado, sem tráfego informado. Gente, que está tráfego, é para trás do solo, Guardião. Salvador, o Azul 4299 retornando? Pois não. Foi efetuado duas chamadas, 251, porém sem resposta. Terá uma frequência alternada, Azul 4299? Tenho, 21-3325 e 1260. 3325-260, Azul 4299. Isso, bom dia. Bom dia. Bolsonaro, meia... 312-03, pushback, Sonamento. Autorizado, pushback, Sonamento, táxi, 6312. Vídeo, pushback, Sonamento, 03, faz parte da transmissão com o Hot Shadow ao fundo. Não como recebe? Mesma coisa. Sim. 105, solas 23, frequência livre. Das cabeceiras. Guardião 07, torre agora, 18-6 para o cruzamento do campo. É 18-6, grato. O voador é o Guardião 07. Guardião 07, ciente do tráfego, vento 120 graus, 109, reporte solo controlado, parte do GRAER, sem tráfego. Claro, o Guardião 07 intenciona Praia do Forte. Pelo litoral aqui, autorização aí para cruzamento do campo. Gente, então, Guardião 07, cruza final da 17, reporta o cruzamento da final na 0. Então, pelo litoral, reportará no cruzamento aí da 1735, Guardião 07. Climeológica, Morro de São Paulo, bom dia, Plano Yankee 040 nível. Prossegue saída coral, 20 milhas após direto, controle 119, decimal 8, assina 0153. 3622, identifique, níveis de desvios, destino para 2000, após voo na proibida 3622. Setor aguarda, aro puxo. Feedback somente, 35221. 5221 é o número 2 para iniciar o puxo do setor aguarda. Sabe aqui no Romeu Oscar, repórter na papá. Nível 2, POB 149, 2 horas e 5 autonomia, tentando Aracaju. Chinamento 312, livre táxi à direita, ponte para a zona 02, 118, só meia dúzia, se liga 1016. 1016, à direita, quando ponte para a zona 0, torre 262, obrigado, bom trabalho, 6312. Repórter no setor norte. Gente, o guardião 07. Táxi passando 2223, tem 46 a bordo, alternando Salvador, 3 horas e 10. Pátio Indy Alfa, ponte para dono 0 torre, 118, com meia dúzia, se liga 1016. E a Pátio, ponte para 283, né? Solo Salvador 3859, no 7, ponte de funcionamento. Após passareto, passareto da guarda autorizado, inspecionamento após táxi, o DAN 3859. E após passareto, passareto, chama, gerar e chamar a táxi, obrigado, 3859. DAN 3304 está autorizado, inspecionamento após táxi. Cruzou a 28, guardião 07. De guardião 07 prossegue para o litoral, controle 1998. 198, grato. Autorizado. Ah, confirmando a gente que é subindo reportado, a gente vai aguardar o pushback da TAM, após é o nosso, a gente mantém a posição. Afirmativo. Obrigado. Manutando o portão 10 que tinha solicitado anteriormente, senhor. Onde livrando a 20ª, Salvador? Samurá livrando a CTR Guardião 07. Foi muito bom, Júlio, né? 312.0. 312, a linha decola, pistão 10, vento 110 graus, 109. Informação de tráfego. Helicóptero da Polícia Militar está passando no setor nordeste, via litoral 500 pés. Está ciente a linha de qual da 10063-12. Via Juliette, senhor, 2023? É a Índia, confirmando para o taxi via Pátio Índia, 2023. Romeu Oscar, Nicolás autorizado no 7, vento 110 graus, Afirmativo, prossegue no 025, direto morro. Positivo, reporte descida. Reportará, o meu Oscar. E assim eu espero. Salvador, são 3859 para táxi, tem 1180 Foz do Iguaçu com 4 horas e 20. Doutor 3859? Sim, ó. 3859 confirmando 1180 bota livre táxi via Indy Alpha, ponte para dar 102, 1180, com meia dúzia, que nem a 1016. Seara, então livre táxi via Indy Alpha, 18,6, na ponte de espera com 1016, 3849. 3-3-4, táxi com 1173 a bota, toma 73, com 5 perna com. Autorizado táxi via Pátio Indy Alpha, ponte de espera da 102, 1180, com meia dúzia, que nem a 1000. E 16, então 3304. Adicional, mais 2330. O trip 5221, após Airbus para a Serra da Guarda, autorizado, pushback saneamento portátil. Gente, visual com Airbus, após iniciado pushback saneamento. Na PUCA, 350-6312. Os 223, decolou 35, controle 1198. 7198, bom final de semana. Controle Salvador, muito bom dia, 2223 da passarela de saída agora. Bom dia, 2223, na Gole subindo 260, vigilância. Gole 260. Bom dia, 1982, identifique, pista para 6000, o ajuste no 0 no meio, chegada maré. Então, senhor, desce ao 140, tem um tráfego da Trip no 130, prosseguindo de Aracaju, de Ilhéus, e aproximadamente em 20 milhas, a aproximadamente 4 minutos, vai conflitar com seu tráfego. Desce, mantém o nível 140 inicialmente nesta proa. Reposta a término dos desvios para voar Duna. Quatro no quarto, confirme já no ideal de descida. Ok, desça para 6054 no quarto. Identifique na proa de Itape. Para executar a chegada. 54 no quarto da trilha. Proa de Itape, desça para 6054 no quarto. 2223, autorizado conquista da presente. Confirma 2223? Conquista na proa. Ok, muito grato. 118, só meia dúzia, 1016. 3521. Chico, 21. Alfa, posto 118, 60, 3521. Baixa performance a 1 mil pés a 2 horas, mantendo 1 mil pés, não interferindo na aproximação. Livre DS, informe estabilizado, TAM 3620. 3620, autorizado ILS, separado em estado, estado, estendo o tráfego. Ok, Oscar, livre frequência para coordenações locais, até o retorno. 9. Gente, confirmando, 3604 mantém a ponte espera da 9. Em 12685. Centro Recife, 12563, no 2 da Ocean, bom dia. Dia. Copiei, tá muito baixa a transmissão. Pode decolar do colega, pode alinhar e manter. 3304, afirmativa, pode rolar o alarme 0, boa data, ali mantém. Ok, autorizado, desce inicialmente ao 120, 1982. decolou 40, controle 1998. 098, 3859. Localizador, visual com peixe, tá 3620. 3620, agora é a torre, 186, tem um pouso. 186, pega daqui a pouco. O Golo 982 informa o tráfego agora, posição de 2 horas a 3 milhas, cruzando 110, em descida no perfil da chegada. Tá quente, o 982, não tem tráfego com a vista, né? Obrigado pela informação. Positivo, 5414, tráfego, posição agora de aproximadamente 9 horas, cruzando 140 e descida para 120, já voa na posição Mari. Positivo, tá, visual. Controle, bom dia, 3859 da Fé. Bom dia, 3859, direita na proa de Leida, subindo 340, vigilância radar. Leida 340, 3859. Gol no 888 para 2000 com 1016. Livre LS em forma estabilizada. Com 1016, S para 2000, reportar estabilizado, 888. Controle 19, na correta é ponto push, 631. Chamarei push, 631. Corre, Salvador. Bom dia, o TAN 3620. Na final da 1-0, baixado e checado. 3620, pouso autorizado 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-3-9. Autorizado pouso, tá 3620, pistão no 0. 3304, decola 242, controle 1-9-8. 1-9-8, bom dia. Tá mesmo? Autorizado, reporta 5-8-9. Chama ali pro ataque 5-8-9. Crime indicado, 5414. 24. Condições de creme tala? Tem 2-0. Positivo. Desça para 3000 na Prodiduna, 5414.